Piotr Tchaikovsky. Essa força sobrenatural e inexplicável a que chamamos inspiração. Um programa de Vilma Ferreira. Судьбу мою отныне я тебе вручаю, перед тобою слезами твоей защиты умоляю. Ты родись, родной, и кто Piotr Ilitch Tchaikovsky nasceu em 1840 em Votkinsk, na província de Viatka, na Rússia, e morreu em 1893 na cidade de São Petersburgo. Tchaikovsky testemunhou a ascensão e consagração do período romântico na música, tendência na qual participou, juntando, com fluidez e contraste, grandes estruturas harmónicas. Era filho de um militar e engenheiro do Departamento de Minas, Ilya Petrovich Tchaikovsky, que casara 3 vezes. Primeiro com uma alemã, Maria Kaiser, mãe da sua primeira irmã, Zinaida. Passados 2 anos, após a morte da mulher, Ilya Tchaikovsky casou-se com uma aristocrata de origem francesa, Alexandra Andreevna, relacionamento do qual ele nasceu. Segundo parece, tanto o pai e a mãe de Tchaikovsky possuíam um caráter sentimental e sonhador. Tchaikovsky teve na sua preceptora, Fanny Durba, a maior influência da sua infância. Esta era de origem suíça e proporcionou a Tchaikovsky uma educação fundamentalmente francesa, apoiando decisivamente a sua vocação para as artes, mormente a música e a poesia. A ligação de referências russas e francesas na educação de Tchaikovsky contribuiu para as futuras criações do grande compositor. Tchaikovsky foi uma criança bastante sensível, reservada e com uma grande capacidade imaginadora. Estas características tornaram-no um ser solitário, passava horas a ouvir óperas italianas, Bellini, Rossini e Donizetti. Thank you. Aos 8 anos de idade, a sua família mudou-se para Moscovo e aí iniciou estudos de piano aperfeiçoando-se na música. Em 1850, os pais de Tchaikovsky decidiram que este deveria ser advogado, pois nunca pensaram que Piotr queria dedicar-se futuramente à música. Portanto, ingressou na Escola Imperial de Jurisprudência de São Petersburgo, a conselho de Modest Alexievich Vakar, amigo de Ilya, onde permaneceu durante 9 anos. Durante este período, Tchaikovsky teve a experiência traumática da morte da mãe, em 1854, causada pela cólera, e do filho de Modeste Vakhar, com 5 anos, causada por escarlatina, homem que foi o seu tutor e com quem se relacionou durante estes 9 anos. A morte de sua mãe, por quem tinha grande admiração e amor, foi uma perda com extremos emocionais doentios. Por outro lado, Tchaikovsky considerou-se culpado pela morte do menino. Inúteis foram os esforços da família e do próprio Vakhar. Tchaikovsky nunca se perdoou. Da sua mãe, Tchaikovsky tinha criado uma idealização fora do normal, a qual o impediria de uma aproximação comum com as mulheres. Este, provavelmente, foi um dos principais fatores da sua homossexualidade. Tchaikovsky repudiava a sua tendência homossexual, e esse conflito entre a preferência e a censura, ou rejeição da mesma, poderá ter modelado uma personalidade antissocial, autoflageladora, insegura, taciturna, depressiva e neurótica. Um estudo psicanalítico mostrou como o culto da figura materna provocou no compositor uma tal idealização do feminino que este passou a recusar ver a mulher como uma amante física. Nem se reduziram as raízes da homossexualidade. Esta tendência e os remorsos da sua preferência sexual levou-o a casar aos 37 anos com uma mulher que não amava, Antonina Miliukova. Esta era uma antiga aluna sua do conservatório, proveniente de uma família pobre, que dele recebeu uma carta com uma declaração de amor. Seguiram-se outras cartas. Uma delas incluía uma ameaça de suicídio se ele não fosse visitá-la. Tchaikovsky encontrou-se com ela e, embora ao princípio lhe dissesse que não a podia amar, acabou por se casar com ela. Teoriza-se que o seu casamento terá sido para agradar à família e para afastar os rumores sobre a inclinação sexual. Provavelmente, ela desconhecia esta circunstância. O relacionamento do casal foi um fracasso desde o início. Um desastre de todas as dimensões. A sua esposa não o compreendia. A desolação de Tchaikovsky era tal que desejava morrer. Ao ver o seu estado, os médicos aconselharam o compositor a ir para o estrangeiro. Foi nesta época que começou um romance epistolar através de cartas com Nadezhda von Meck, uma rica viúva que se apresentou como uma grande admiradora, encomendando-lhe algumas peças para violino e piano para tocar na sua propriedade e foi sua mecenas durante anos. Tchaikovsky, como um sinal de apreço, dedicou-lhe a sua Sinfonia No. 4. Thank you.

не отвергай признания, не отвергай, молю. О, пожалей, я умираю, несу к тебе мою мольбу. Взгляни свысока, небесный край, на смертную борьбу души истерзанной мучением. Пожалься, и дух мой лаской сожалением слезой твоей согрей. Благодарю тебя. O temperamento de Tchaikovsky revelava um homem neurótico, incapaz de superar o complexo de Édipo, com relacionamentos desequilibrados, timidez e propensão para estar deprimido. Este quadro mental fez com que Tchaikovsky criasse um sentimento de idealização para as heroínas das suas óperas, de algum modo, revendo nelas a sua mãe. Thank you.

Em 1959, obteve a licenciatura em Direito e ingressou no Ministério da Justiça como escriturário. Vivia entre a euforia e a depressão, rejeitava e sentia-se rejeitado pela sua orientação sexual. Pediu licença do Ministério e parte em viagem para o Ocidente, desempenhando a função de tradutor e secretário de um amigo da família, Vassili Pissarev. De volta, pede admissão e ingressa no Conservatório de São Petersburgo, seguindo o curso de composição, flauta e piano. Viu-se obrigada a dar aulas particulares de solfejo e piano, pois a sua situação tornou-se novamente miserável. Já no Conservatório, Tchaikovsky conheceu homens de grande importância na música russa da altura, como Nikolai Zaremba, com quem estudou harmonia e contraponto, e composição e instrumentação com Anton Rubinstein. Entra em contacto com as escolas musicais de Berlim e Viena e foi por esta altura que compôs uma valsa e pensou na criação da sua primeira ópera, Hipérbole, que nunca chegou a compor. Com a sua família completamente arruinada e com o pouco dinheiro que adquiriu no seu posto no Ministério da Justiça, Tchaikovsky viu-se encurralado entre o conflito de desejos de se dedicar exclusivamente à música ou à necessidade de sustentar a sua família, conflito esse que perdurou até 1863. Thank you. Enquanto estudava na Escola de Jurisprudência, Piotr assistia às aulas de piano de Rudolf Kundinger e do famoso diretor de coros, Gabriel Lomachin. Contudo, nenhum deles reconheceu o seu devido talento. Mais tarde, enquanto trabalhava no Ministério da Justiça, obteve a sua independência económica e passou a frequentar os ambientes culturais de São Petersburgo, assumindo uma vida cosmopolita nos teatros, bailes e salões. A sua aparência sempre demonstrou um jovem elegante, educado, bem vestido e romântico. Em 1861, foi de viagem pelo estrangeiro, onde, durante 3 meses, passou por Berlim, Hamburgo, Antuérpia, Bruxelas, Londres e Paris, dedicando esse tempo a refletir sobre o seu futuro e sobre si próprio. No regresso ao seu país, tomou a decisão de se tornar músico. Em 1865, quando terminou os estudos em música, recebeu uma medalha de prata no exame final, que consistiu em musicar a Oda à Alegria, de Friedrich Schiller. No ano seguinte, foi-lhe oferecido por Nikolai Rubinstein um lugar como professor de teoria musical no Conservatório de Moscovo. Durante este tempo, Tchaikovsky teve a possibilidade de participar na vida musical da cidade, que era muito mais rica que a de São Petersburgo. Criou uma estreita amizade com Rubinstein, sendo este quem notou o talento do compositor e utilizou a sua influência nos ambientes de Moscovo para favorecer Tchaikovsky. Entre 1866 e 1868, Tchaikovsky demonstrou o seu talento em três obras de caráter diferente. A abertura sobre o hino nacional dinamarquês, para a visita a Moscovo daquele que viria a ser o futuro czar Alexandre III, acompanhado com a sua noiva, a princesa Dagmar, da Dinamarca, a Sinfonia número 1, em Fá menor, Sonhos diurnos de inverno, e uma ópera intitulada Voyevoda, um sonho do Volga, com libreto de Alexander Ostrovsky, estreada em 1869. Oh! A grande sobrecarga de trabalho nesta altura desequilibrou o compositor. Nos seus diários, Tchaikovsky escreveu: "Tenho os nervos desfeitos, a minha sinfonia não avança e Rubinstein e Tarnovsky passam o tempo a mortificar-me. Queria viver o mais longe possível do mundo." Em visita a São Petersburgo, em 1868, Tchaikovsky entrou em contacto com um grupo de músicos que pretendiam, através da música, expressar o pensamento do povo russo. Mili Balakirev, Alexandre Borodin, César Cui, Modest Mussorgsky e Nikolai Rimsky-Korsakov formavam o grupo dos cinco. Este encontro teve um papel ativo na criação das suas futuras composições. A sua relação com o grupo dos cinco foi cordial e colaborante, mas nunca íntima. Tchaikovsky mostrou uma maior consideração somente por Rimsky-Korsakov. Thank you. Thank you. 1868, uma companhia de ópera italiana dirigida por Morelli instalou-se no Grande Teatro de Moscovo, onde a principal estrela, a soprano belga Desirée Artaud, cativou a cidade. Numa recepção em casa de Maria Bagicheva, conheceu e mostrou interesse por Tchaikovsky, convidando-o a visitá-la. O compositor criou assim o amor platónico por Desirée, convivendo e admitindo casar com ela, acabando por ir visitá-la no ano seguinte a Paris. As dúvidas sobre este compromisso impediram a sua concretização. De regresso a Moscovo, o dilema se seria mais importante da sua carreira ou Desirée acabou por se resolver com Tchaikovsky, decidindo-se a continuar a sua atividade como compositor. Meses depois recebeu a notícia que Desirée se tinha casado com Mariano Padilha y Ramos, um barítono espanhol. Entre 1869 e 1875, criou um número considerável de obras, entre as quais o Quarteto de Cordas número 2, em Fá Maior, que delicia o público, várias canções, peças para piano, o Concerto para Piano número 1, a Sinfonia número 3, a segunda versão do Romeu e Julieta, estreada em 1872, a sua segunda ópera intitulada Vakula, o Ferreiro, com libreto de Yakov Polonsky, baseado em Nikolai Gogol, só estreada em 1876, escreve a fantasia sinfónica, A Tempestade, inspirada na peça de William Shakespeare, e a sua terceira ópera, Opryshnik, com libreto do compositor, baseado na tragédia de Ivan Lazechnikov, e estreada em 1874. O êxito desta obra vem junto com o sucesso da segunda sinfonia. Em 1874, interpreta o concerto para piano número 1, o qual o popularizou definitivamente. Thank you. Thank you. Graças ao suporte financeiro da Nadezhda von Meck, o qual durou 13 anos, Tchaikovsky pôde afirmar-se no panorama musical russo. Depois da desagregação matrimonial, saiu do país, viajou pela Europa e Rússia. A sua reputação no estrangeiro ganhou força e também na Rússia, em parte graças ao grande escritor Fyodor Dostoevsky, que o evocou num discurso e que originou uma onda de entusiasmo pela sua música entre as novas gerações. Alexander Benois, Leon Bakst e Sergei Diaghilev estavam entre esses jovens. O concerto em Paris fez a sua consagração definitiva em França, um país que sempre se mostrou relutante em conhecer o talento de Tchaikovsky. Mas com a morte de sua irmã Sasha, quando partia para os Estados Unidos, abalou profundamente. Neste país, obteve um dos seus maiores êxitos em concertos dados em Nova York, Baltimore e Filadélfia. A perda de Sasha fez-lhe dedicar-se ao ballet. O Quebra-nozes, estreado em 1892, é a obra que condensa o seu desgosto. Clara, a personagem principal, filha do doutor Stahlbaum, é uma reminiscência de Sasha. A morte em 1881 do maestro, pianista e compositor Nikolai Rubinstein, irmão mais novo de Anton Rubinstein, fez com que Tchaikovsky criasse em Roma o seu único trio com piano, subintitulado Em Memória de um Grande Artista, dedicando ao seu mentor e amigo. Em 1885, Tchaikovsky compôs a Sinfonia Manfred, inspirada no poema de Lord Byron, e em 1888, a Quinta Sinfonia. Thank you. regressa a Moscovo em 1890, compôs a ópera A Dama de Espadas, com o libreto do seu irmão Modest Tchaikovsky, baseada em Alexandre Pushkin. E em 1892, estreia a sua última ópera, Iolanta, com o libreto de Modest Tchaikovsky, baseada em Henrik Ertz. No ballet compôs A Bela Adormecida, estreada em 1890, e O Quebra-Nozes, estreada em 1892, e esboçou uma sinfonia sem a concluir. Nestes últimos anos, o seu relacionamento com cartas com a senhora Von Meck terminou sobressaindo um tom melancólico e de anseio de paz, muito mais profundo que anteriormente. Tchaikovsky voltou a cair nas suas angústias e pessimismos. Foi retirado do seu refúgio campestre, mas acabou por recusar vários convites em Budapeste e Alemanha, embora mantendo compromissos em Paris e nos Estados Unidos. Через час король сюда прибудет, а с ним великий мавританский врач. Поторопись же мне поведать, где я, откуда этот рай среди пустыни, кто здесь живет. Дочь короля! Я Иоланта, невеста герцога Бургундии Роберта. Дочь короля слепа, она не знает света. Но всем известно, что в Испании она в монастыре живет у Монны Санта-Клары. Нет, не в Испании, а здесь, с кормилицею Мартой, женой моей, почти со дня рождения она живет. Зачем же это? Король желает скрыть от герцога Роберта до изъявления несчастья Иоланты. Оруженосец Альмерик с письмом от короля он прибыл и возвестил, что государь здесь будет, а вместе с ним великий мавританский врач. Он в тайную Иоланты посвящен, ваш муж мне все открыл. Но он сказал, что бедная не знает ничего про слепоту свою, и что при ней упоминать нельзя о свете, о красоте всего, что наши очи видят. Смотри, остерегайте, как же называть отца Иоанна, его желание для меня закон. Призывный рог, но прибыл сам король. Врач, где где мирная обитель моей голубки бедной Иоланты. Ты знаешь все теперь, в твоих руках последняя надежда исцеления. Но где она? Ее я должен видеть. Бертран, проводите врача к голубке нашей. Со страхом жду решения твоего напели. Надейся на него. Em 1893, Tchaikovsky foi a Paris, onde recebeu a nomeação de membro honorário da Academia Francesa e dedicou-se completamente à sua Sinfonia número 6, a Patética. Nesse mesmo ano, deslocou-se à Inglaterra e, na Universidade de Cambridge, recebeu o título de Doutor Honoris Causa. Mudou-se então, definitivamente, para São Petersburgo com o irmão e sobrinho Vladimir, filho da sua irmã Alexandra. Thank you. Ao longo dos ensaios da sua Sinfonia número 6, os músicos da orquestra pareciam não entender a composição. Isso fez com que no dia da estreia, em São Petersburgo, passasse despercebida. Uma vez mais, o compositor mergulhou numa profunda angústia. Nove dias depois, morria nesta cidade com 53 anos. Poderá ter sido devido à cólera. Esta é a versão oficial. Certos autores alegam suicídio. Nos seus últimos dias, murmurava o nome de Nadezhka von Meck em tom de censura, acabando por falecer a 6 de novembro. Thank you. Este programa teve locução de Maria Leonor Sousa e João Soares Santos. Realização de Vilma Ferreira.